Muito obrigado. Deus está presente. Nosso espírito tem que ser muito bem cuidado, senão os povos estarão constantemente insatisfeitos. Por isso é que nós vamos agora à política de Deus, na cruzada da comunhão com Deus. Como dizia o irmão Zarur, a mensagem da religião de Deus carimba o espírito para a eternidade. Vamos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e verdade, à luz do seu novo mandamento, que é amor. Evangelho unificado de Jesus. Como dar esmolas e o Pai Nosso. Evangelho de Jesus unificado. Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro trecho foi tirado do Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmolas, não mandeis tocar a trombeta à vossa frente, como fazem os hipócritas nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo que esses já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a fim de que a esmola fique secreta. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Meus amigos e meus irmãos, muita gente se vale dessa passagem para não fazer nada pelos outros. Nessa história de dizer, não, ninguém deve saber o bem que estamos fazendo, na verdade estão escondendo a sua inoperância. Distorcem a palavra do Cristo para não fazerem nada. Quer dizer, os que agem assim, aos que são humildes de coração. O que Jesus quis dizer aqui é que não nos devemos vangloriar do bem que estivermos realizando. Porque se estamos fazendo bem por alguma pessoa, muito maior bem está fazendo Deus por nós. Porque nos permitiu nascer, porque nos permite viver, porque nos deixa respirar, porque acende o sol sobre nossas cabeças para aquecer nossos corpos, porque traz a chuva para ajudar o nascimento e o crescimento dos vegetais de que nos alimentamos e das florestas que purificam nosso ar, porque nos dá mãe, pai, irmãos, amigos, parentes, nos dá inteligência. Então, se ajudamos alguém, muito mais somos ajudados por Deus. O que Ele quer de nós é que não nos vangloriemos. Alguém entrega um pedaço de pão a quem tem fome, viu? Dei um pedaço de pão para ele, ó. O pão pode estar até bichado. Porque, por outro lado, Jesus diz assim: brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo-a, sigam-na. Quer dizer, os vossos bons exemplos sejam conhecidos. Não para que você se vanglorie, para que eu me vanglorie. Já dizia Napoleão Bonaparte que muito mais forte que as palavras são os exemplos. Jesus diz também: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se colocar a luz debaixo da cama, mas sim sobre o móvel, na parte mais alta, para que todos sejam iluminados. Assim sejam as vossas obras, vendo-as, os homens as seguirão. Ele diz mais a respeito das boas obras, que quando voltar, dará a cada um, homem, povo, nação, de acordo com as obras de cada um. Eu convido a ler o sermão profético do Cristo. E lá ele diz àqueles que chegam perto dele e blasonam assim: mestre, pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. E para surpresa desses, Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Mas por que, Senhor? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, estava nu e não me vestistes, enfermo, não me socorrestes, preso e não me fostes visitar. Eles perguntaram: mas quando foi que isso aconteceu, Senhor? Ele dirá: a qualquer um desses necessitados, a quem não destes socorro, a mim mesmo deixastes de socorrer. E aqueles que tiverem pregado, expulsado demônios, curado, mas feito também essas coisas, Jesus dirá: e esses deverão aproximar-se dele para a grande ceia que ele promete no Evangelho e no Apocalipse. Então, Jesus enalteceu a fé e as obras resultantes da fé. Porque senão, fé sozinha é fé egoística. Essa é a fé antissociedade. Mas um ar de renovação tomou conta do mundo. Porque o homem, mesmo quando ateu, nasce com sentimento de religiosidade. Porque o sentido de religiosidade na criatura é uma coisa muito forte. Essa é a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser vivida não somente dentro dos veneráveis templos religiosos, mas principalmente da porta para fora. E no tocante a Jesus, eu tenho dito: ele é a religião da vida.